O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes. O meu nome é Cláudia Pacheco e eu sou a fundadora da Associação Stop a Destruição no Mundo, que realiza esta programação. Nós temos como finalidade difundir o trabalho científico do psicanalista Norberto Kepp em todos os campos da sua aplicação. E hoje eu gostaria de começar lendo uma frase aqui do último livro que Dr. Kepp escreveu, chamado Trilogia Analítica, Ciência, Filosofia e Teologia Trilógicas. Ele está lançando recentemente esse novo livro. E aqui ele toca num assunto que é um nervo exposto de cada ser humano, que é uma coisa que ninguém gosta de ouvir sobre si mesmo e muito menos de pensar no assunto. Ele coloca aqui na página 51 um capítulo que fala sobre o grau dos delírios advém do nível de soberba do indivíduo. No entanto, essa consciência é absolutamente essencial para que nós possamos readquirir um mínimo de equilíbrio na sociedade. Então, Kepp escreve aqui: o termo soberba, superbus a um, significa a ideia de estar acima de tudo. Indica também a atitude insolente, presunçosa, despótica, cruel. Em linguagem psicopatológica, seria um desligamento da realidade ou uma atitude delirante. Dr. Kepp, nós que estamos vendo aí tantos protestos contra muitos problemas sociais, muitos problemas econômicos, nos seus livros nós podemos ver que existe muito de arrogância, né, por parte dos dirigentes do mundo. E o senhor escreveu o livro A Libertação dos Povos, A Patologia do Poder, que foi um livro pioneiro, a primeira análise científica verdadeiramente da conduta psicopatológica das pessoas que galgam situações de poder. E esse problema do poder, o senhor fala que é um problema universal, né? É praticamente universal, desde que a pessoa tenha condições de exercer o seu poder, então ela pode até chegar a esse estado de delirância, de delírio, né? Estado delirante. Sabe, Cláudia, essa questão, né? Que o poderoso no mundo todo, principalmente fora do Brasil, né? Que fez essas organizações para dominar. Inclusive dominar o Brasil, né? Muitas coisas. Mas para dominar o verdadeiro poder, né? Então, o pessoal pensa, Obama é que manda naquele país, Estados Unidos. Quando nós fomos lá uma vez, no tempo do Reagan, então um americano falou para nós, olha, fulano, esse Reagan, o presidente nosso, não manda nada. Ele nem tem condições para dirigir um país tão colossal como esse e que tem influência no resto do mundo. Eu falei, mas quem que manda? Ele falou, quem manda é o governo oculto. É um grupo enorme de pessoas que domina a economia do país, que domina toda a execução das leis, etc. E que, inclusive, o nosso presidente, naquele tempo era o Reagan, né? Ele tem que obedecer, como agora, né, esse Obama. Obama tem que obedecer às leis. Então a gente pode dizer que no mundo existem essas sociedades secretas. Eu nem vou dizer o nome, porque a maior parte sabe, que domina todos os países e que eles querem pôr um governo único para toda a humanidade, mas sobre a direção deles, é claro, né? De maneira que, vamos dizer, esses movimentos todos que estão havendo no mundo, é claro que tem e gente excelente, né? Talvez a maior parte queira essa mudança de leis, porque o que tem que mudar são as leis. Não adianta colocar lá em cima um indivíduo que vai seguir leis erradas. Por exemplo, quando se pensa, né, num governante como Obama e os outros dos outros países, esse indivíduo que chegou lá em cima, seja no governo, seja como presidente, seja como qualquer tipo de poder, esse indivíduo veio de baixo. E por que que aqui embaixo ele luta contra os de cima? E quando chega lá em cima, ele luta contra aqueles de baixo. Por quê, né? Porque lá ele está sujeito a essas leis que são ocultas também e que mandam na humanidade. Agora, se for analisar, por exemplo, quais são esses donos da humanidade, o mundo todo vai subindo, então vai chegar, né, aos anjos, chamado maus, né, e ao Lúcifer. Então, a humanidade, principalmente esses governantes ocultos, né, que mandam em toda a humanidade, vai dizer que o Lúcifer ajuda. Não ajuda, porque o Lúcifer, eu posso dizer, não é que seja um indivíduo que tenha revólver na mão, esteja atirando em todo mundo. Não é assim. Esse Lúcifer é um bobão. Por quê? É tão bobão, porque em vez dele seguir o grande poder que é o ser divino, ele foi contra. Agora, ele é tão bobo, né? E os que seguem ele também é tão bobo, tão bobos, né? Porque pensa que cada um poderia ser até melhor do que Deus. Agora, como é que um anjo como ele, né, um arcanjo que tinha toda a luz lá do céu, dada pelo ser divino, né, por Deus, como é que ele podia não saber que jamais ele poderia ser assim um Deus, e muito menos acima de Deus, como falou, né, a Bíblia judaica. Então, pensando nisso, eu posso dizer o seguinte, né, que existiu na Terra um ser humano de muita sabedoria, né, chamado Salomão. Então, ele escreveu um livro chamado Livro da Sabedoria. Veja essa consciência que ele trouxe. Ele fala, por exemplo, quem corrige o insolente atrai insultos. Então não adianta querer tirar o indivíduo, o delinquente, da delinquência, porque ele vai usar a delinquência que ele tem inerente a ele para atacar o justo que quer ajudá-lo, porque ele acha que a delinquência é que vai dar a sorte para ele. Então, veja uma outra sabedoria do Salomão. Quem repreende o ímpio, desonra. Quer dizer, quem representa, quem mostra que o ímpio é um indivíduo assim, vamos dizer, fora do bem, fora da verdade, ele, o ímpio acha que está desonrando ele e não que está ajudando. De maneira que os indivíduos que se dizem ateus são muito maléficos para toda a humanidade. Eles criam um ambiente muito ruim, uma ressonância muito ruim para os seres humanos. Veja outra sabedoria dele. Ele fala assim: não repreendas o insolente, porque te odiará. Agora, ele fala nesse sentido para repreender, é claro, né? Então, ele dá a ideia de que repreendendo o indivíduo insolente, né, o indivíduo orgulhoso, o indivíduo arrogante, ele não vai aceitar como um bem para ele. Vai odiar, né, a todas as pessoas que queiram ajudá-lo nesse sentido. E veja, ao contrário, né, o que ele fala: repreendas o sábio e ele te agradecerá. Então, outra sabedoria dele. A sabedoria é radiante, não fenece, né? Dura para sempre. Mas a sabedoria de hoje será eterna, nesta e na outra vida. Agora, veja, por exemplo, a vida dos justos está nas mãos de Deus. E no final, né? Os ímpios serão castigados. Então, aí mostra que o ser humano, ele é doente, ele é neurótico, porque ele vive invertido. Ele vive nessa atitude de insolência, né? De impiedade, né? De essa atitude contra os sábios, contra a sabedoria, contra a justiça. Enquanto, por exemplo, o povo não tiver justiça, justiça social, justiça econômica, o povo vai se revoltar. Agora, a questão aí é a questão das leis, né? Tem que haver as leis para ajudar o povo, e não para ajudar aqueles que são mal intencionados, né? Alguém quer falar alguma coisa dos presentes? O Alex vai falar, Alexandre Frascati. Eu estava lembrando, né, Torquepe, disso que o senhor estava falando do Salomão, né? Que um exemplo na sociedade são as grandes pessoas que são atacadas, né? Por exemplo, o Sócrates, né? Foi condenado à morte, né? Cristo, quando veio, foi atacado. Martin Luther King, o Gandhi, né? Então, todas as pessoas que vêm... E muitos atacam o nosso trabalho, né, também, Alexandre? Também, né, Dr. Kevin? Isso mostra que ele está trazendo muita consciência que, e as pessoas não, mais doentes não gostam, né? Então, eles atacam, né? Então, nós temos que admitir que o indivíduo fica doente porque ele ataca o bem. Agora, em geral, ele ataca sem perceber, né? Ele é contra o bem, por isso que ele morre às vezes cedo, por isso que ele tem todas essas doenças. Agora, é muito difícil o indivíduo notar, e também ele não aceita ver, que atrás dessa atitude que ele às vezes mostra, né, lá o Obama rindo para todo mundo, lá os presidentes, chanceleres, prefeitos, etc., assim, aparentemente felizes, rindo, e que esses indivíduos têm atrás dessa máscara, né, dessa aparência, verdadeiras feras, né, que são contra o bem do povo. Aquela ideia do Lincoln, que o poder é do povo, pelo povo e para o povo. Então eles fizeram o poder é para o poderoso, é do poderoso e para o poderoso. De maneira que inverteram tudo. Doutor Kepp, alguém ainda... mais quer falar? Eu quero falar uma questão aqui, que o senhor disse que é por detrás dessa máscara do poderoso que o povo acredita que o poderoso sempre está numa boa, né? Que ele está lá satisfeito, radiante. E o senhor disse que ou o poderoso, ou até o doente mental, o psicopata, o indivíduo delinquente, ele tem um aspecto de feliz, mas ele é profundamente infeliz. E o poder é um vício, não é uma satisfação, não é um estado de felicidade e bem-estar para o poderoso. O poder é um vício que alimenta um prazer psicológico intenso, como o senhor já falou, um poder de agredir, né? Poder de aliviar a inveja que tem dos outros, o que não causa verdadeiramente uma felicidade para a pessoa. Dr. Kepp, essa palavra ímpio, né? Pio quer dizer bom, né? Em latim. E tem relação com bio, vida, do grego. Então, por isso que o ímpio será castigado, né? Porque o ímpio é não bom, ele é contra o bem. Então ele é contra a vida também, contra o bio, seria imbio, né? E como é que ele pode ser contra a vida dos outros e ser a favor da vida dele? Ele é contra toda a vida, inclusive a própria. Essa palavra é interessante, né? Quer dizer, ele não é pio, né? Não é bom. Santo, bom. Ele é contra a bondade. Isso, exatamente. E a palavra bio também tem, eu acho que tem uma relação, né? Bio e pio, né? Porque a pessoa que é contra o bem é contra a vida, né? É contra também a própria vida. Agora, essas manifestações no Brasil, no mundo todo, né? É claro que vão entrar pessoas ruins, né? Que queiram fazer paderna, né? Olha, doutor Kepp, eu conversei com pessoas que participaram da manifestação, jovens, assim, são pessoas normais, trabalhadoras e tudo, que querem uma mudança. Agora, realmente há pessoas infiltradas, que eu acho que são pessoas muito primitivas, invejosas, que entram para estragar o movimento pacífico das pessoas que têm mais nível. Já notou que eles disseram que a maioria é de drogados? É, tem, por exemplo, nessas pessoas, um grupo de pessoas excelentes e um grupo de delinquentes. Agora, nos poderes é a mesma coisa, gente. Lá tem poderosos incríveis, né? Pessoas de alto nível ético, mas tem bandidões também, né? Tem exatamente. Os dois tipos, né? Exatamente. Em todo o campo. Então, inclusive, o que eu tenho achado muito bonito é que a gente vê grande parte dos jovens puxando essa linha de conscientização. E eu estava vendo umas entrevistas ontem, até assim, de pesquisa de opinião, que os jovens que estão nessa faixa, eles falam dos 18 até os 30 anos, eles não são um grupo de alienados. Eles não querem é violência, mas eles sabem se mobilizar e sair nas ruas. Eles têm essa noção de que está tudo errado. E alguns a gente nota que estão chegando numa consciência maior, que o problema de base é o sistema econômico vigente, que está assim do político, inclusive. Então a gente nota que a coisa está caminhando assim para algo muito positivo nesse sentido. Sabe uma ideia minha? Eu acho que um poderoso, seja um prefeito, um presidente ou qualquer um, ele deveria ficar no poder menos de um ano. Se ficar 4, 5 anos como agora, ele vai fazer pelo menos, depois de um certo tempo, muita coisa errada. Aí eu me lembro, doutor Kepp, das empresas trilógicas, o que o senhor organizou, né? E que o coordenador, né? Quando ficava muito tempo, ele já começava a fazer besteira. Aí era trocado, punha outra pessoa no lugar. Não dá para ficar muito tempo. Ele entra na patologia da megalomania, da telmania, começa a fazer estrago. A gente podia dizer, né? Então teriam que ter consciência, né? Fazer análise, mas... político, geralmente, não aceita análise. O Wilfred Bion já falava isso, que ele nunca viu algum político fazer análise. É, sabe outra coisa, doutor Kepp? Eu andei pensando nisso, que aquela ideia que havia, que o coordenador nas empresas trilógicas, ele ganharia a média de todos com mais uma porcentagem pequena, né? Se fizesse isso na política, né? Por exemplo, o político ganhar a média do povo brasileiro... Não, mais o político não devia ganhar nada. Nem ganhar nada, né? Não ganhar nada. Exatamente, era na Grécia, né, doutor Kepp? Sim, vai mudar muita coisa, sabe, doutor Kepp? Essa ideia... Você tem tantas coisas em seu livro, Libertação dos Povos, que pode resolver essas situações, consciência. Isso é importante, estava lendo... essa questão de... Você disse que a sociedade precisa ser reestruturada... Então, a gente precisa colocar pessoas honestas no poder, primeira coisa. Segunda... Pessoa totalmente honesta, acho que não existe na face da Terra. Menos desonesta. Mas, pelo menos, né? Mais controlada. Né? Exatamente. E povo conscientizado vai fazer isso. Também a gente precisa de uma coisa, a sociedade baseada na ação, trabalho, e não só do dinheiro. Essa distribuição, você faz isso. É muito importante. E também a gente precisa ser consciente de nossas atitudes destrutivas e nossos valores invertidos também. O povo precisa ter consciência disso, não só colocar as pessoas no poder como os criminais, né? Nós precisamos saber isso em nós também. Então, tem 3 coisas ou 4 coisas mais para entender, para melhorar. Por exemplo, a questão odontológica, né? Então, o nosso trabalho... é um trabalho que começou no Hospital das Clínicas com a parte médica, né? Eu dava aulas assim como convidado, né? É claro, não era professor lá. mas convidado pelos professores, pelo professor Edmundo Vasconcelos, pelo professor Decourt, pelos professores para dar aula lá. E havia um interesse enorme nessas ideias. Então, essas ideias são no sentido de fazer com que Deus, as leis divinas, sejam o mais possível colocadas na prática. E as leis demoníacas, vamos dizer, sejam o mais possível conscientizadas. Porque o ser humano é sempre uma mistura dos dois, né? Então, na odontologia, essa ideia de tirar os dentes naturais para colocar artificiais, por exemplo, na Inglaterra, quando nós estivemos lá, após os 30 anos, metade da população já usava dentes artificiais. Então, aqui no Brasil, nós tivemos duas dentistas, Márcia Scrignelli e Heloísa, que publicaram um livro e que não é seguido esse livro. É para proteger os dentes naturais e fazer o máximo que puder para evitar problemas assim, para perder os dentes. Por exemplo, as questões emocionais, né? Pessoa muito nervosa, uma pessoa invejosa, uma pessoa que só quer o bem alheio para ele, tem que conscientizar, porque inclusive vai influenciar nos dentes. É isso, Marcinha? É verdade que se a pessoa não tiver essa percepção, por exemplo, dessas emoções, mesmo da inveja, né, que tem da saúde, dos maus sentimentos, ela não consegue ter saúde. E na odontologia em geral, essa até mania, né, de querer mudar toda a natureza, achar que o dente do siso não serve para nada, que o dente natural não serve para nada, tem que ser tirado, que a cor do dente natural não é adequada, tem que ser mudada, a estrutura do dente tem que colocar flúor para melhorar. Então, é uma loucura, doutor Kep. E essa questão do flúor na água, né? É um crime. Não podem colocar flúor para estragar a água que nós vamos beber. E que, inclusive, vai destruir os ossos, né? Os dentes. Os ossos, os dentes, o cérebro, né? Os neurônios e tudo, né? Não pode colocar isso, né? Tem que parar com essa questão. Estava pensando na questão da ciência e tecnologia. Os poderosos se apoderaram desses estudos apenas para aumentar os lucros deles, né? E, na verdade, isso originalmente era pensado mais como um meio de melhorar a vida da população. Então, com esse poderio deles, fica difícil o povo usufruir de uma tecnologia melhor, né? Eu estava agora lembrando essa questão de que, no passado, os jovens tentaram fazer uma grande revolução nos anos 60 e foram sufocados, né, pelo poder e pelas drogas. Agora, a juventude tem droga à vontade, sexo à vontade, tudo livre. Então, aqueles que estão se levantando conscientes é porque já estão fazendo uma escolha bem translúcida, quer dizer, consciente do que eles querem na vida. Então, está surgindo um tipo de uma civilização aí, jovem, bacana, ética, justa, que não está dependente de drogas, de bebida ou de, enfim, de maluquices, e que querem uma sociedade mais séria. Então, estou me lembrando de estudos que estão sendo realizados ultimamente nas universidades, seguindo essa filosofia kepiana de que o bem é que traz saúde, e alguns deles confirmam que as pessoas altruístas, aqueles que desejam fazer e fazem o bem para a sociedade, têm ações de caridade, de colaboração, de cooperação a nível social mesmo, que eles têm um cérebro mais desenvolvido, eles têm neurônios mais desenvolvidos, uma atividade cerebral melhor, mais perfeita, portanto, são mais inteligentes, né? Então, essa civilização que se baseia na ética, que vai se basear na ética daqui para frente, como o Kep mesmo vem constantemente, intermitentemente, falando, ensinando e realizando durante os seus 50 anos, sei lá quantos anos já que ele está trabalhando no Brasil e no mundo. Então, esses conceitos que vão se enraizando na vida social, eles dão frutos de 100 por 1. Quer dizer, uma pessoa que tenha, que adote essa filosofia, ele desenvolve tanto mais a percepção, a intuição, a inteligência, a saúde, a capacidade de trabalho, que nós estamos realmente, acreditem ou não, verificando a aurora de uma nova civilização. E agradecemos aos nossos ouvintes, aqueles que quiserem saber mais, telefone 3032-3616, 3032-3616. E o nosso site é www.stop.org.br. Até a próxima.